Sempre. Capítulo 5: A Doida Senhora Webster. Em 1947 começaram a acontecer coisas em minha família, muitas delas desconhecidas por mim a princípio. Uma ocorreu com Drummond, que estava com 7 anos de idade. Ele fora a uma celebração de Páscoa na praia e se converteu. Algumas semanas depois, Joyce resolveu ir à igreja no domingo. Ela também se sentiu tocada pela mensagem simples que ouviu. Aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal e abandonou a bebida e a vida de pecado. Mas eu não sabia de nada disso. Joyce estava com medo de me contar o que havia acontecido, e eu estava tão bêbado naquele domingo que não tinha condições de perceber nenhuma mudança em minha mulher. Na segunda-feira de manhã, quando eu saía de casa para o serviço na base, Joyce me disse: "Veja se você volta direto para casa hoje à noite. Vamos jantar às 6 horas." "Certo." "Seis em ponto", respondi. O admirável é que eu realmente voltei para casa às 6 naquela tarde. Joyce havia preparado um jantar de dar água na boca. Eu estava com fome. Assentei-me à mesa com o restante da família e mergulhei de cabeça na comida. Ninguém falou muito, mas a certa altura da refeição olhei para Joyce. Lá estava ela, sentada, sorrindo para mim. Durante fugazes segundos, eu a vi como da primeira vez, seus olhos azuis, cheios de amor, sua etérea disposição irradiando beleza e felicidade. Era como se ela tivesse voltado a ser o que fora no passado. "Por que você está tão feliz?" perguntei. "Oh, por nada em especial, eu acho. Eu me sinto bem esta noite", ela disse com certa hesitação. "É bom alguém se sentir assim", observei voltando ao meu prato. Quando saí para o trabalho na manhã seguinte, ela disse: "Lembre-se de como foi bom ontem à noite. Esteja em casa hoje outra vez às 6." "Aqui estarei", prometi. No entanto, eu estava começando a me sentir um pouco seco. Por isso, resolvi dar uma paradinha no bar do hotel, apenas por alguns minutos antes de ir para casa naquela tarde. Pedi um copo de cerveja e um conhaque duplo. Suguei a espuma do copo e misturei a cerveja à metade do conhaque. Depois de umas duas cervejas, comecei a discutir com alguns fregueses a respeito de quem era o maior lutador de boxe do mundo. Quando cheguei em casa, já eram 7 horas. Pude perceber, ao ver a mesa, que os demais já haviam jantado. Tentei conservar quente sua comida. "Receio que não esteja tão gostosa", disse Joyce, tirando alguma coisa do forno. "Está tudo bem. Não estou com muita fome hoje", respondi com a língua pastosa. Tentei comer a deliciosa comida que ela pôs diante de mim, mas não consegui engoli-la. Joyce fez tudo para mostrar-se alegre, mas comigo meio bêbado, não conseguiu sucesso algum. Na quarta-feira de manhã, ela nada me falou acerca de voltar para casa na hora certa. Novamente dei minha paradinha no bar. Cheguei às 20h30. "A comida está fria. Você quer que esquente algo?", disse aborrecida. "Não, não estou com fome", respondi. Essa foi toda a nossa conversa naquele resto de noite. Na quinta-feira, cheguei em casa às 10 da noite. As crianças já estavam na cama. Eu estava muito bêbado e fui direto para o quarto, deixando Joyce sentada sozinha na sala. Na sexta-feira, não voltei para casa. Bebi uma cerveja atrás da outra até às 7 horas da manhã. A essa altura, de tão bêbado, eu não sabia o que estava fazendo. Tinha certeza de que não conseguiria alcançar minha casa. Por isso pedi ao garçom encarregado do bar que me arranjasse um quarto no hotel. Vendo minhas péssimas condições, respondeu que havia um quarto vago no extremo da sala e que eu o ocupasse. Saí cambaleando por uma porta e desci para a sala anexa. Estava tonto e vacilava no caminhar. A sala parecia ter 2 quilômetros de comprimento. Eu sabia que não conseguiria atravessá-la, por isso passei sem firmeza pelo alojamento da empregada negra e entrei na primeira porta aberta, atirei-me na cama e apaguei. Quando despertei na manhã seguinte, minhas roupas estavam cobertas de penas de galinha. Aqueles detestáveis colchões de penas. Eles estavam sempre saindo atrás do forro e das costuras. Mas eu me sentia muito mal para me importar com algumas penas. Deixei o quarto e, prestes a cair no chão, dirigi-me ao bar. Pedi outra cerveja, paguei a bebida e o quarto e me sentei ali durante uns 15 minutos tentando acordar de vez. Cheguei em casa na manhã de sábado no momento em que Joyce estava se levantando. Eu não tinha a menor ideia de que horas eram. Joyce olhou espantada para as penas que me cobriam. Onde você esteve? Eu apaguei, respondi, evitando falar do colchão. Fui para o quarto, tirei o uniforme, pendurei-o ao lado da cama, vesti o pijama e rastejei para debaixo dos cobertores. O travesseiro macio me fez bem. Minha cabeça estava estourando. Mais algumas horas de sono, pensava eu, me curariam. Sorri e fechei os olhos. O despertador disparou 2 minutos depois. Era hora de levantar e ir trabalhar. Empurrei os cobertores, tirei o pijama, catei as penas do meu uniforme, vesti-me e saí correndo para os estaleiros. Ao meio-dia, li no jornal que uma empregada negra havia sido estrangulada com um pedaço de arame em seu próprio quarto durante a noite de sexta-feira, no mesmo hotel em que eu dormira. Tentei lembrar alguma agitação ou gritaria que porventura tivesse ouvido. Mas minha memória era como uma folha de papel em branco. Tudo o que eu recordava era de ter passado cambaleante pelo quarto da empregada no momento em que eu estava prestes a apagar. A notícia dizia que as autoridades estavam à procura do suspeito do assassinato. De repente, despertei para um ponto importante. Ter estado no mesmo edifício me tornava automaticamente um suspeito. O pensamento de talvez vir a ser interrogado pela polícia me deixou apavorado. Se eu tivesse algumas respostas que fizessem sentido, não seria tão mal. Mas, bêbado como estava, nada guardara na memória. Por que você está se preocupando? Perguntei a mim mesmo. Diga-lhes apenas que você estava doente e não se recorda de coisa alguma relacionada ao assunto. Aliviado, sorri para mim mesmo por um momento. Mas então outro pensamento vindo não sei de onde repontou na minha mente. Quem garante que não foi você quem cometeu o crime? Você estava apagado, lembra? Seu estado era de total irresponsabilidade. Durante a noite você poderia ter feito muita coisa. E se o interrogasse nesse sentido, como provar que você não fez nada? Comecei a suar. Li e reli a notícia. A tarde inteira aquilo ficou pesando em minha mente. Sou um assassino? Continuei perguntando a mim mesmo. Toda vez que ouvia passos atrás de mim, eu me assustava, pensando que poderia ser a polícia. A semana seguinte inteira eu vivia apavorado. Noite após noite sonhava com criaturas diabólicas, apontando-me os dedos descarnados e gritando: assassino, assassino, Robert Tom é um assassino. E em seguida riam com sinistras gargalhadas. De vez em quando, eu acordava banhado em suor e pedia a Deus que me livrasse daqueles malditos pesadelos. Tentei afogar minha ansiedade na bebida, mas foi em vão. A qualquer momento, a polícia podia bater à minha porta. Passei cada tarde daquela semana no bar. No sábado, só trabalhei meio-dia e voltei para casa como sempre, bêbado. Joyce e o bebê não estavam em casa. Ela havia deixado um bilhete para Drummond. Eu o abri e li a breve mensagem. Desculpe, não posso continuar aqui. Por favor, tome conta das outras crianças para mim. Há rosbife e batatas na geladeira. Eu amo você, mamãe. Tivemos um almoço silencioso naquele dia, quebrado apenas pelas crianças perguntando onde mamãe estava. Ela precisou sair. Ela voltará, expliquei, sentindo um nó na garganta. Eu nada podia comer. Depois que os pequenos acabaram de comer, mandei-os brincar na rua. Cortei nervosamente uma fatia de rosbife, Peguei uma batata fria e fiquei ali diante da janela olhando, sem nada a ver, para as altas montanhas atrás de nossa casa. Pensei que fosse ficar louco. Parecia que eu não tinha um só amigo no mundo. Provavelmente a polícia estava à minha procura. E eu estava dominado pela bebida e sem esperança de libertação. Diabo, de que adiantava viver? Estou liquidado. Falei comigo mesmo. Fiquei ali tentando imaginar de que modo eu podia acabar com tudo aquilo. Justamente nesse momento, alguém bateu na porta da frente. Quando a abri, deparei-me com uma senhora de meia idade, usando um traje de lã e um chapéu muito ajustado à cabeça. Como vai? Você é Robert Tom? Ela perguntou. Sim, senhora. Em que posso servi-la? Chamo-me Gladys Webster, ela disse, passando por mim e entrando na sala. Ficamos frente a frente. Senhor Tom, vim aqui para falar sobre Jesus. Jesus? Ouça, mulher estúpida, eu não preciso de nenhuma lição de escola dominical. Tenho minha igreja, tenho minha Bíblia, sou metodista e não preciso de nada, seja o que for que a senhora esteja vendendo, gritei. Onde está a sua Bíblia? Ela perguntou, ainda tentando sorrir bravamente. Está no fundo de minha saca de guerra, onde a coloquei quando saí de Roma em 1945. Agora, vá para o inferno, fora da minha casa, antes que eu quebre seu pescoço. Ela ficou assustada e disse, afastando-se rumo à porta. Está bem, Sr. Tom. Desculpe-me. Eu não tinha a intenção de... Cale a boca! Saia já da minha propriedade, berrei. Sim, senhor, ela replicou no instante em que disparava de minha casa. E nunca mais volte aqui, berrei. Entrei em casa feliz por ter me livrado dela. Esses fanáticos malucos, murmurei para mim mesmo. Não preciso de suas loucas religiões. No entanto, não muito depois de ter virado as costas, eu a ouvi caminhando de volta. Ela veio direto a mim, pôs o seu dedo bem debaixo do meu nariz e começou a orar em uma língua que eu jamais ouvira. Eu já ouvira algo acerca de pessoas que falam em outras línguas e desconfiei que era isso que ela estava fazendo. Tentei esquivar-me e ir para o meu quarto, mas subitamente um poder invisível me dominou, e o acontecimento seguinte de que me lembro foi que eu estava de joelhos, orando, de mãos levantadas para o teto. Ouvi a mim mesmo dizendo: Se há um Deus no céu, tenha misericórdia de mim, um pecador. E comecei a chorar copiosamente. Imediatamente a mulher bateu com a palma da mão na minha cabeça e começou a repreender o demônio que estava em mim. Vós diabos, saí dele, ela gritava. Satanás, eu te ordeno que libertes este homem e o deixes livre em nome de Jesus. Bem, eu nunca havia experimentado tratamento igual àquele antes. Mas à medida que ela orava, senti alguma coisa estranha acontecendo dentro de mim. Uma libertação, uma desocupação de forças estranhas. Comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo, enquanto a senhora Webster, ali de pé, dizia em alta voz: Louvado seja o Senhor! Graças, Jesus! Quando a emoção começou a declinar, a senhora Webster me pegou pelo braço e disse: Venha comigo, Sr. Tom. Há alguém que o senhor precisa conhecer. Pus-me de pé e segui com a senhora Webster. Ela me deu o braço e fomos andando pelas proximidades até a Missão da Fé Apostólica. O edifício estava vazio, a não ser por duas jovens que tocavam órgão. Onde está o pastor? A senhora Webster perguntou. Ele só chegará mais tarde, irmã Webster, uma das jovens respondeu. Está bem, vamos esperar, ela disse. Eram por volta de 3 horas da tarde. As jovens começaram a tocar órgão, e a primeira coisa que aconteceu comigo foi que elas me fizeram cantar. Havia muitos anos que eu não cantava um hino, mas depois que comecei, não consegui parar. Pus para fora todos os cânticos que havia aprendido na escola dominical. Depois de cantar todos os hinos de que me lembrava, comecei de novo. Quando afinal o pastor chegou às 7 da noite, eu ainda tinha disposição para continuar cantando. Depois que o pastor Crompton ouviu minha história, ajoelhou-se comigo e orou até que eu obtivesse a resposta, como ele mesmo disse. Ele queria assegurar-se de que eu estava realmente salvo. Por isso, confessei novamente todos os meus pecados e chorei e ri, tal como fizera antes, enquanto a senhora Webster bradava e louvava o Senhor. Quando finalmente fiquei em pé, o pastor declarou: Irmão Tom, você nunca esquecerá este dia. Agora você é uma nova pessoa e desejo que seja fiel ao Senhor e comece a frequentar todos os cultos da missão. Estou certo de que o farei, pastor. Sei que algo maravilhoso acaba de me acontecer, eu disse alegremente, abrindo-me em um largo sorriso. Depois que apertamos calorosamente as mãos um do outro, separamo-nos e eu comecei a caminhar de volta para casa. Seja o que for que me tenha feito parar no bar, jamais saberei. Talvez fosse a coisa mais natural a fazer. Talvez ainda não estivesse bem definido para mim o que acabava de acontecer. Talvez eu estivesse perguntando a mim mesmo se não era possível ser um bom cristão e tomar um drink uma vez ou outra. Talvez eu quisesse desgostoso comigo mesmo por haver prometido àquele pastor frequentar aquela missão efeminada. Por alguma razão, tendo eu chegado ao bar por volta das 8h30, algo me fez entrar. Eu tinha 2 dólares e 10 centavos no bolso e a garrafa de cerveja custava na época apenas 9 centavos. Depois de consumar uma garrafa inteira, ainda me sentia sóbrio, por isso pedi algo mais caro: um copo de vinho. Depois, conhaque. Depois, uísque. Primeiro, a bebida pura. Depois, misturada. Às 10h30, eu havia gastado todo o dinheiro que tinha. Estava me aprontando para sair quando um velho amigo meu, chamado Mostert, chegou e se ofereceu para pagar-me um drink. Voltei a sentar. Ele me pagou a bebida até às 11h30. Ei, Tommy, por que você não está bêbado? Por que você ainda está sóbrio? Mostert desabafou. Engraçado, eu estou sóbrio, pensei comigo mesmo. O que está acontecendo com você? Minhas bebidas não lhe agradam? Mostert vociferou. Oh, sim, são muito boas, sim, repliquei. Então por que você não fica bêbado comigo? Eu devia dar uns trancos em você por estar jogando fora o meu dinheiro. Ele era um homem bruto e eu sabia que podia facilmente me bater. Então, rapidamente lhe agradeci as bebidas e tomei rumo de casa. Depois de beber por 3 horas a fio, caminhei aprumado como uma seta por todo o trajeto até minha casa. E não me senti mal nenhum instante que fosse. Quando entrei na sala, ali estava a senhora Webster me esperando. Senti-me tão envergonhado que tive vontade de correr, mas algo me segurou. Eu o estava esperando. Dei jantar às suas crianças, coloquei-as na cama e fiz uma rápida arrumação. A casa estava um brinco. Achei que não devia deixar as crianças sozinhas até a sua volta. Agora, se me dá licença, vou andando. Boa noite, irmão Tom. Assim que a porta se fechou, dei um suspiro de alívio. Se ela desconfiou do lugar aonde eu estivera, não soltou uma só palavra a respeito. Naquela noite, orei em minha cama. Deus amado, não compreendo exatamente o que aconteceu comigo hoje, e não compreendo como pude beber tanto e não ficar bêbado. Mas seja como for, ajuda-me a começar a viver retamente e abençoe a Joyce e o bebê. Amém. No domingo de manhã, levantei-me ciente de que deveria encontrar Joyce. Eu tinha um palpite de que ela teria ido para a casa de sua irmã no outro lado da cidade. Deixei Drummond com instruções para tomar conta das crianças enquanto eu ia buscar a mamãe. A caminho da casa da irmã de Joyce, encontrei um amigo que se propôs a pagar-me um drink. Não posso dizer que o desejasse realmente, mas estava curioso em relação à noite anterior e à razão pela qual eu havia continuado sóbrio. Fiquei curioso para ver se isso ocorreria de novo. Aceitei o convite, e a bebida servida foi vinho do Porto e conhaque, que é uma das bebidas mais fortes que existem. Bebi desde as 9 horas daquela manhã até as 2 da tarde e continuei incrivelmente sóbrio o tempo todo. Tinha certeza de que se tratava de um milagre de Deus. Agradeci ao meu amigo a hospitalidade e saí de novo à procura de Joyce. Enquanto caminhava bem equilibrado, ia pensando. Alguma coisa realmente saiu de mim quando aquela mulher ordenou aos demônios que me deixassem. Não consigo embriagar-me. É um milagre. Comecei então a pensar no insaciável apetite pelo álcool que me dominava antes que ela ordenasse ao demônio do álcool que me deixasse. Evidentemente, aquele desejo ardente de álcool não era um simples desejo humano. Não, era mais do que isso. O que eu estava alimentando quando bebia 15 litros de cerveja em uma noite, fosse o que fosse, havia sumido. Por volta das 3 horas da tarde de domingo, cheguei à casa da irmã de Joyce. Ela e o bebê estavam lá. Quando entrei pela porta da frente, meu cunhado foi logo dizendo: Sinto muito, mas não tenho nenhum gole para você. Aprumei-me e, olhando diretamente nos olhos, falei: Grave bem isto. Nunca mais pedirei a você ou a quem quer que seja uma gota de bebida. Obrigado. Quando eu disse essas palavras, senti um pesado fardo escorrendo por meus ombros, como um casaco da marinha molhado caindo ao chão. Jesus parecia dizer-me que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Naquele momento, eu soube que estava livre, que estava realmente salvo. Voltando-me para Joyce, disse: Querida, vamos para casa começar uma vida nova. Ela pegou o bebê e disse: Muito bem, é isso mesmo. Os pequenos devem estar precisando de mim. No caminho de volta para casa, ela perguntou: O que você quis dizer lá atrás sobre não mais beber? Exatamente o que eu falei. Aceitei Cristo em minha vida e os velhos tempos se foram. Chega de bebidas, chega de cigarros, respondi. Bem, eu já ouvi essa história antes, ela disse um tanto cética. Quando chegamos, Joyce ficou surpresa por encontrar a casa brilhando e as crianças vestidas com as roupas de domingo. Vocês já jantaram? Ela perguntou ansiosamente, enlaçando-as todas em um abraço. Sim, mãe, tivemos um jantar especial, elas gritaram. Mas quem cozinhou para vocês? A senhora Webster e as senhoras da igreja. Senhora Webster? A senhora da missão da fé apostólica? Sim, mamãe. Ela nos deu banho e nos vestiu. E as senhoras arrumaram a casa. Assim que você e papai não teriam nada para fazer quando chegassem. Mas por que a senhora Webster veio aqui? Nesse ponto, entrei na conversa e contei a história toda para Joyce. Oh, Bob, então é verdade. Você está salvo, ela exclamou, lançando seus braços ao redor do meu pescoço. Ela pousou a cabeça sobre meu ombro e chorou e chorou. Depois de alguns minutos, enxugou as lágrimas. Desculpe-me, eu não tive coragem de dizer a você, mas fui salva domingo passado, continuou. Você está salva? Perguntei incrédulo e recuando atônito. Sim. Eu estava com medo de lhe contar, mas esperava que você notasse a diferença, disse timidamente. Eu notei algo, mas não tinha a menor ideia do que havia acontecido com você. Drummond também aceitou a Cristo. Drummond? Sim. Quando? No domingo de Páscoa. Na missão? Não, na reunião de crianças promovida pela senhora Webster na praia. Aquela doida, ela está decidida a pegar toda a minha família, falei rindo entre os dentes. Quanto mais depressa, melhor, Joyce replicou rindo. Vamos todos à missão esta noite, sugeri. Ótimo, espere uns minutos até eu me aprontar, Joyce disse. Enquanto esperava, peguei o jornal de sábado que eu não havia lido por causa da emoção toda do dia anterior. Meus olhos caíram sobre uma notícia falando da empregada negra que havia sido estrangulada no bar do hotel. A notícia dizia que a polícia havia prendido o namorado dela e ele confessara ser o assassino. Deixei cair o jornal no colo, descansei a cabeça no encosto da cadeira e ri à vontade. Graças a Deus, eu não fiz aquilo, suspirei. Senti-me como se tivesse ganhado vida nova. Não demorou muito e nossa família toda se dirigiu à missão da fé apostólica para participar do culto da noite de domingo. Lotamos um banco inteiro. Gostei do cântico e da pregação, mas me desagradou um bocado a mulher do pastor gritar Aleluia e louvai ao Senhor durante todo o culto. Ao voltarmos para casa, eu disse a Joyce que nunca mais voltaria lá, que não passavam de um monte de fanáticos. Contudo, na noite de quarta-feira voltamos, e outra vez na sexta-feira e outra vez no domingo. Começamos a apreciar a fraternidade. E mesmo a mulher do pastor não parecia tão ruim depois que a conhecemos melhor. Um dos grandes problemas que enfrentamos depois de iniciados na vida cristã foi com nossas finanças. Eu havia gastado tanto dinheiro nas bebedeiras que pouco restara para pagar as contas. As dívidas se acumularam porque enquanto andava bebendo, eu não dava a menor importância a elas. Mas agora que eu pertencia a Cristo, sabia que algo precisava ser feito. Joyce e eu conversamos a respeito e decidimos começar dedicando ao Senhor nossa família inteira e todos os nossos problemas. Jesus não disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas? Mateus 6, verso 33. Assim, no domingo seguinte fomos à missão, e no momento do apelo fomos todos à frente e nos ajoelhamos junto ao altar. Joyce segurava o bebê e todas as outras crianças ali estavam reverentemente ajoelhadas. Jesus, falei, lancei minha família em tremenda dificuldade. Gastei meu dinheiro na bebida. As crianças não têm sido devidamente alimentadas ou vestidas, e as contas estão por pagar. Chorei como uma criança antes de prosseguir. Jesus, tu salvaste a mim e a Joyce para a glória do teu nome, e creio que podes colocar em ordem toda esta confusão se nos entregarmos a ti. Neste momento, me consagrei pessoalmente ao Senhor, bem como minha mulher e filhos. Deus podia usar todos os meus filhos como missionários se fosse essa a sua vontade. Contei sobre meu problema asmático que vinha se agravando desde os dias do orfanato. Falei das minhas falhas e frustrações. Mencionei minhas dívidas, os milhares de dólares que eu sabia que não podia pagar. Eu tomara grandes empréstimos da Marinha e do Fundo Militar de Guerra, e isso acrescido do aluguel, do alimento, da roupa e de outras despesas. Deus, orei, ofereço-te essas dívidas em nome de Jesus. Na ocasião, eu não sabia, mas quando você oferece uma dívida a Deus, a sua dívida se torna uma dívida dele, e Deus sempre paga as suas dívidas. 3 semanas depois, recebi duas cartas idênticas dos dois fundos de empréstimos. Minhas dívidas para com eles haviam sido convertidas em subsídios e, portanto, nada mais havia que pagar.